Amanheceu e você vai trabalhar, como tantos por aí, com tanta coisa pra se preocupar, tanta gente passando em sua volta, sem ter direção. Cada vida tem a sua história e um coração. Anoiteceu, amanhã é tudo outra vez, e a esperança que não se refez. E agora o que vais fazer? Acredite em mudanças na vida, Deus te ama demais. Abra o seu coração, siga em frente, tudo ficou pra trás. Deixa o sol te aquecer, deixa a vida acontecer, deixa o amor prevalecer, tudo vai se resolver. Deixa a mágoa acabar, deixa a lágrima cair, deixa o tempo renascer. Deus vai sempre cuidar de você. Anoiteceu, amanhã é tudo outra vez, e a esperança que não se refez. E agora o que vais fazer? Acredite em mudanças na vida, Deus te ama demais. Abra o seu coração, siga em frente, tudo ficou pra trás. Deixa a vida acontecer, deixa o amor prevalecer, tudo vai se resolver. Deixa a mágoa acabar, deixa a lágrima cair, deixa o tempo renascer. Deus vai sempre cuidar de você. Deixa o sol te aquecer, deixa a vida acontecer, deixa o amor prevalecer, tudo vai se resolver. Deixa a mágoa acabar, deixa a lágrima cair, deixa o tempo renascer. Deus vai sempre cuidar de você.